Ouça agora na Antena Web Panorama Agrícola. A seguir, chega toda a informação no Antena News. Panorama Agrícola para 25 de janeiro de 2012, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quarta-feira de Lua Nova, 25 de janeiro de 2012, no ar o Panorama Agrícola. Na mesa de som hoje estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: querer nem sempre é poder. Na dica do programa, não fique deprimido. Entrevista Campos Novos realiza tarde de campo sobre uva. Você confere também números da estiagem em Santa Catarina e a EPAGRE inaugurando unidade técnica em Pinhalzinho. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, um alerta para você não ficar deprimido. Se você acha que não tem valor, não sabe nada, cuidado. Procure ver as suas qualidades, que certamente todos nós temos. Não se trata de ser orgulhoso, mas de ter boa autoestima, valorizando nossas qualidades e não os nossos defeitos. Se a sua tendência é se sentir um coitadinho, talvez seja preciso procurar ajuda médica. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Nesta quarta-feira à tarde, haverá uma tarde de campo sobre uva no Centro de Treinamento da EPAGRE em Campos Novos. Nós conversamos com Círio Parisotto, pesquisador da EPAGRE, sobre essa tarde de campo de uva nesta quarta-feira, Círio. Quais são as informações? É perfeito. Então, está programado para o início às 14 horas do dia 25, quarta-feira, a sexta tarde de campo sobre viticultura. E nesta oportunidade será demonstrado para os agricultores de diferentes regiões, técnicos, o desempenho das principais cultivares de uva de toda a região, aqui da região de Campos Novos, o Vale do Rio do Peixe, que são cultivares tradicionais, que há muitos anos algumas estão sendo cultivadas, outras mais recentes são lançamentos da Embrapa. Então, e também será demonstrado o desempenho de uma coleção de cultivares italianas, que faz parte do projeto Trento, que a EPAGRE está envolvida nesse projeto com diversas unidades em outras regiões também, e que são uma coleção de 36 genótipos ou uvas com o objetivo de produção de vinho, ou seja, uvas viníferas. E também, então, será demonstrado o desempenho, o comportamento, a adaptação dessas cultivares aqui no município de Campos Novos, mais precisamente aqui na Estação Experimental da EPAGRE. Círio Parisotto, aí na Estação Experimental da EPAGRE, onde ocorre, então, essa tarde de campo, o produtor, ele tem aderido a essas novas tecnologias na área de uva e também de vinho? Como tem se comportado esse mercado? Nós temos, assim, mais propriamente aqui na região de Campos Novos, existe um grupo de produtores que já estão produzindo uvas viníferas, mas basicamente a Cabernet Sauvignon e a cultivar Merlot. E é claro, tem se enfrentado algumas dificuldades para se produzir essas duas uvas viníferas pela questão climática, pela precipitação elevada nos últimos anos, principalmente no período de verão. É claro que este ano está um ano melhor do que os dois anos anteriores, que choveu muito. E então, uma série de dificuldades, a incidência muito grande de doenças. Então, este ano, realmente, o clima está favorecendo para uma produção melhor. Então, existe um grupo de produtores já com produção a campo, mas a intenção, com essa tarde de campo, é demonstrar novos materiais, novas cultivares, tanto nacionais como importadas, que é o caso dessa coleção italiana, para dar outras opções aos agricultores, fugir um pouco, diríamos assim, das tradicionais, que é a Cabernet e a Merlot, que é a produção de vinho, que são bem conhecidas já pela população, tanto o consumidor como os produtores. E a ideia é verificar, então, o desempenho, o comportamento desses novos materiais para buscar algum material que realmente apresente um desempenho razoável. Mas a gente sabe que essas viníferas, elas são bastante delicadas em termos de incidência de doenças, e também nós acreditamos que o caminho futuro talvez para a produção dessas viníferas seja sob cobertura plástica, para dar uma maior segurança e garantia aos produtores, porque realmente a céu aberto há uma dificuldade muito grande para produzir essas uvas viníferas. Perfeito. Falou aqui no Panorama Agrícola Círio Parisotto, pesquisador da Epagri, sobre a tarde de campo a respeito da uva nesta quarta-feira, dia 25, 14h, em Campos Novos. Muito obrigado, Círio, pelas informações. Obrigado a você. É hora das notícias. Abre hoje em Pinhalzinho, no oeste do estado, a Itaipu Rural Show. Às 9 da manhã, abertura do setor permanente de treinamentos da Epagri. A Itaipu Rural Show tem também seminário de piscicultura, palestras sobre leite, plantio, silagem, operação de tratores e equipamentos, palestras na área de jovens rurais, horticultura, suinocultura, bovinocultura leiteira, avicultura e também plantas medicinais. Sobre esse setor permanente de treinamentos da Epagri, ele será administrado pela gerência de Palmitos. E quem fala mais sobre isso é o gerente regional da Epagri em Palmitos, Mircon Frihauf. Nós temos a feira de Pinhalzinho, uma feira bem tradicional da agricultura familiar, né? E também a pouca agricultura maiores produtores, né? No ano passado, tem uma ideia, teve uma visitação em torno de 40 mil visitantes, né? A maioria deles agricultores, né? Que é uma feira agropecuária, né? E uma parceria que a gente tem com a Cooper Itaipu, que é a que realiza o evento, ela nos cedeu uma área aí de aproximadamente 1.500 metros quadrados, que vai ser utilizada para algumas culturas, né, de fruticultura principalmente, e também outras culturas de pesquisa que a Epagri desenvolve durante a feira. E essa unidade também vai servir para posteriormente fazer palestras técnicas para agricultores e também para técnicos. E em termos de pesquisa, Mirko, o que, que será feito? Sim, nós temos algumas variedades de plantas, por exemplo, vai ter a oliveira, né, maracujá, banana, tem várias espécies aí que a gente vai estar testando ali também e também vai estar divulgando. Além das tradicionais, por exemplo, os milho variedade da Epagri, que estão sendo expostos, né, e demonstrando para os agricultores que vêm visitar a feira aí também. Além da unidade técnica em Pinhãozinho, o gerente regional da Epagri em Palmitos, Mircon Frihauf, fala sobre a estiagem no oeste do estado. Olha, sei que o estrago já foi, como se diz, já foi feito, né? Então a gente teve, a nossa região aqui foi muito atingida, né, muitos agricultores tiveram perdas. Às vezes, algumas culturas, por exemplo, o milho, tem a questão do proágua, então a gente está fazendo mutirão com os técnicos aí para tentar atender o mais breve possível os agricultores, para eles poderem estar utilizando essas áreas e também para estar liberando essas lavouras para a colheita. E o que, que dificulta um pouco mais é, por exemplo, as perdas do leite, né, que a região aí é a grande produtora de leite. E é uma coisa que vai ser sentida durante o ano ainda, por exemplo, a questão silagem. A silagem, a qualidade vai cair muito, e isso vai ter um reflexo durante todo o ano. Assim como a perda das pastagens também, que vai ter um reflexo durante todo o ano. Né? E no momento, assim, a cultura mais atingida foi a cultura do milho, e depois tem a cultura do fumo, do soja, feijão também, a gente teve perdas, né? Então são as principais atividades econômicas aqui da nossa região. E a maior preocupação hoje é a questão da água, falta de água, né, para as propriedades. Falou aqui no Panorama Agrícola Mircon Frihauf, gerente regional da Epagri em Palmitos. O Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da IPAGRE informa que já são 83 os municípios em Santa Catarina em situação de emergência por estiagem. O prejuízo por conta da falta de chuva é de R$ 506 milhões. As regiões mais afetadas são a de Palmitos e São Miguel do Oeste, municípios em torno dessas duas cidades. E as culturas mais prejudicadas são a do milho, a do leite, a da soja, o do fumo e também do feijão. Informações sobre a estiagem da IPAGRE CEPA. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.